verão. No campo, eu acho nele a musa que me anima. A claridade, a robustez, a ação. Esta manhã saí com a minha prima, em que eu noto a mais sincera estima e a mais completa e séria e educação. Criança encantadora, eu mal esboço o quadro da lírica excursão de intimidade. Não pinto a velha ermida com seu adro, sei só desenho de compasso e esquadro, respiro indústria, paz, salubridade. Andam cantando aos bois, vamos cortando as leiras, e tu dizias, fumas e as fagulhas. Apaga o teu cachimbo junto à azeira. Colhe-me uns brincos rubros nas gingeiras, quanto me alegra a calma das debulhas. E perguntavas sobre os últimos inventos agrícolas, que aldeias estão lavadas, bons ares, boa luz, bons alimentos. Olha, os saloios vivos, corpulentos, como nos fazem grandes barretadas. Voltemos. Na ribeira abundam as ramagens dos olivais escuros. Onde irás? Regressam os rebanhos das pastagens, ondeiam milhos, nuvens e miragens, e silencioso eu fico para trás. Numa colina azul brilha um lugar caiado, belo, e arrimada ao cabo da sombrinha, com teu chapéu de palha desabado, tu continuas na asinha água ao lado, verdeja vicejante a nossa vinha. Nisto, parando como alguém que se analisa sem desprender do chão teus olhos castos, tu começaste harmónica indecisa a arregaçar a chita alegre e lisa da tua cauda um pouquinho arrastos. Espreitam-te por cima as frestas dos celeiros, o sol abrasa as terras já ceifadas e alvejam-te na sombra dos pinheiros sobre os teus pés decentes verdadeiros as saias curtas, frescas, engomadas. E como quem saltasse extravagantemente um rego d'água sem se enxovalhar, tu, austera, gentil, inteligente, depois de bem composta, desta à frente, uma pernada cómica vulgar. Exótica. E cheguei-me ao pé de ti. Que vejo? No atalho enxuto e branco das espigas, caídas, descarradas, no salmejo, esguio e a negrejar em um cortejo, destaca-se um carreiro de formigas. Elas, em sociedade, espertas, diligentes, na natureza, trêmula de sede, arrastam bichos, uvas e sementes e atulham por instinto previdente seus antros quase ocultos na parede. E eu desatei a rir, como qualquer macaco. Tu não as esmagares contra o solo? Erria, meu ocioso, inútil, fraco, eu de jasmim na casa do casaco, idóculo, deitado a tiracolo. As ladras da colheita! Eu se trouxesse agora um sublimado corrosivo, uns pós de solimão, eu, sem mais demora, envenená-las-ia. Tu, por ora, preferes o romântico ao feroz? Que compaixão! Julgava até que matarias esses insetos importunos. Basta! Merecem-te espantosas simpatias. Eu felicito suas senhorias, que honraste com um pulo de ginasta. E, enfim, calei-me. Teus cabelos muito loiros luziam com doçura honestamente. De longe o trigo em monte e os calcadoiros lembravam-me fusões de imensos oiros e o mar em prado verde e florescente. Vibravam na campina as chocas da manada, vinham os carros a gemer no outeiro e, finalmente, enérgica, zangada, tu ainda assim bastante envergonhada, volveste-me apontando o formigueiro. Não me incomodo, não, com ditos detestado. Não seja simplesmente um zombador. Estas mineiras negras incansáveis são mais economistas, mais notáveis e mais trabalhadoras que o senhor.